CDs e Júnior Gravações de Campo Frio. Aconteceu, minha vida estava no lugar, tudo parecia se encaixar. Foi quando eu te vi, escureceu tudo que era verdadeiro em mim. No instante foi chegando ao fim. Foi quando eu te vi. Uma loucura dentro do cinema, aquela linda cena que a gente viveu. E no quarto de motel barato, espelho fumaçado, no recado seu. Uma canção de pontos literários, você é a Julieta e eu seu Romeu. O amor proibido. Você me arranha e no final de tudo sou eu quem apanha. Me lembrando sempre uma desculpa estranha pra disfarçar as marcas desse nosso amor. Para, por favor, tô falando sério. Esse sentimento não é adultério. Você sempre soube que eu já tinha alguém. Venha com chantagem me fazer refém. Não venha com chantagem me fazer refém. Meu amigo Caeirinha, Pica-Pau, Doutor Cirano, Torinho Sol e Chuva, Carioca CD. Loucura dentro do cinema, aquela linda cena que a gente viveu. E no quarto de motel barato, espelho fumaçado e um recado seu. Uma canção de pontos literários, cê é a Julieta e eu o seu Romeu. O amor proibido que faz bem. Você me arranha, sou eu quem apanha. Me lembrando sempre uma desculpa estranha pra separar as marcas desse nosso amor. Para, por favor, tô falando sério. Pra que se apressar e revelar o mistério? Se existe sentimento, não é adultério. Você sempre soube que eu já tinha alguém. Não venha com chantagem me fazer refém. Não venha com chantagem me fazer refém.